andrecidismoral.com.br. Repertório novo pra tocar no paredão. Ó, oh, isso é bandido, gato preto. Calma aí, Marquimor, calma aí, Marquimor. Ai. E o gato preto tá cantando. Tu vai balançando a bunda, o DJ que tá na base. Você vai balançando. Ela fica de quatro e nós empurra, empurra, empurra. Ela fica de quatro e nós empurra, empurra, empurra. Ela fica de quatro e nós empurra, empurra. Na filha de Xuxa. Ela filha de Xuxa ou na filha da puta? Eu quero saber. Hoje você tá com saudade, tão senta na maldade. Daqui pra meia-noite vai rolar sacanagem. Cê na hidromassagem, pelada tu me chama, tá ligado? Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar. Tu vai quicar, vai quicar, vai quicar bem devagar. Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar. Tu vai quicar, quicar, quicar, tu vai quicar bem devagar. Tu vai sentar, oxi, atrasou foi? Tu vai quicar, vai quicar, vai quicar bem devagar. Tu vai sentar, sentar, sentar, tu vai sentar bem devagar. A firma vai patrocinar. Enrolei a letra todinha aqui, o mal que vai ela cantar. Hoje em dia toda média quer ser cantor mesmo. Isso é bonito, gato preto. Aro King Prata CG, tamo junto. Global Apostas Esportivas, BN Postes, a melhor de queimada. E o gato preto tá cantando. Tu vai balançando a bunda, o Robertinho tá na base. Você vai balançando. Ela fica de quatro e nós empurra, empurra, empurra. Ela fica de quatro e nós empurra, empurra, empurra. Ela fica de quatro e nós empurra, empurra. Na filha de Xuxa. Aro Roberto, faz essa parte aqui que eu cansei. Tô cansado. Hoje você tá com saudade, tão senta na maldade. Daqui pra meia-noite vai rolar sacanagem. Cê na hidromassagem, pelada tu me chama, tá ligado? Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar. Não nessa cadeira não, é pra tu sentar quando dá frente do paredão. Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar bem devagar. Tu vai que... É pra repetir de novo, vai? Oxi. Tu vai sentar, peraí que eu cansei. Tu vai quicar, vai quicar, vai quicar bem devagar. Tu vai sentar, sentar, sentar, tu vai quicar bem devagar. Oxê. E a firma vai patrocinar. Você entendeu as notas diferentes aqui, não consegui não. O negócio é bom, viu? Baqueiro, poder. Balançando em popopô. André Cidiz. Eita, moleque. O moral de Ibi Coala.